acredita nas mentiras que eles contam. Gangsta, você quer ser o próximo na mira das notícias que eles mostram. Gangsta, não acredita nas mentiras que eles contam. Gangsta, você quer ser o próximo na mira das notícias que eles mostram. Se acredita na propaganda, aqui não é o Pokémon, vem dar um pulo na savana. Quem saiu da lama, Joe, não foi tomando brama. E quem tentou ir pelo crime, tá em coma ou tá em cana. Calma, irmão, não pensa mais em cadeia. Agora temos rap pra encher uma geladeira. Junto, bro, na paz, faz seu pé de meio. Corre, é de quem corre, mais que o sangue dessas veias. Não é tão Las Vegas, nada azul, não vão parar o tempo. Então vai lá e navega, bola mais um, vê se sou. Nem aponta drão, foi sem oração assim que o dedo escorrega. A mídia me faz cócegas, a pela vem de nádegas. Seu filho não me escuta não, é só mais uma máquina. Você já esteve antes, viajante nessas águas. Falei pra navegar, faça bom uso dessas lágrimas. Gangsta, não acredita nas mentiras que eles contam. Gangsta, você quer ser o próximo na mira das notícias que eles mostram. Gangsta, não acredita nas mentiras que eles contam. Gangsta, você quer ser o próximo na mira das notícias que eles mostram. Tô de chavão pelo distrito, gangsta, maloqueiro de raça e espírito. Crítico, violentamente pacífico, cívico, lírico, poesia e ritmo. Cripto, grafa, literatura do morro enquanto os psicopata veste fardo e fuzil pau. Aristocrata vai ter que pedir socorro porque o ódio retrata rebeldia marginal. Aqui os pivete não cresce antes dos 20 perece. Muitos nem o pai conhece. Entra pro crime, vira alvo sem alicerce. O que acontece? Abraço que oferece um futuro cheio de estanho a 7 palmo. Se lembra quando o mundo era pretérito e o inquérito de escolhas que tivemos que enfrentar. Fé, suor e sangue construíram nosso império. Hoje o mérito é sério. Vai ter que me matar pra me calar. Não acredita nas mentiras que eles contam. Gangsta, você quer ser o próximo na mira das notícias que eles mostram. Gangsta, não acredita nas mentiras que eles contam. Gangsta, você quer ser o próximo na mira das notícias que eles mostram.